Um ponteiro treme e cai lentamente no medidor de pressão de oxigênio do painel principal. Como uma nave destruída usou a gravidade lunar para salvar três vidas? A resposta está na física orbital precisa. Veremos como um desastre se transformou em uma manobra de sobrevivência sem precedentes. Era o dia 13 de abril de 1970. A espaçonave Odyssey viajava a milhares de quilômetros por hora. Jim Lovell, Jack Swigert e Fred Hayes observavam o espaço profundo pela escotilha. A Terra era apenas uma esfera azul distante. O silêncio do vácuo contrastava com o caos silencioso nos instrumentos. A pressão do oxigênio continuava despencando inexoravelmente. A temperatura dentro da cabine começava a cair rapidamente, enquanto os sistemas vitais de suporte à vida falhavam um por um. O ar tornava-se cada vez mais rarefeito a cada minuto. A telemetria enviada através do espaço profundo contava uma história sombria. Os engenheiros analisavam dados contínuos que indicavam um cenário fatal. Se essa viagem te prendeu, se inscreva, o próximo destino do universo já está sendo preparado. Nas telas de tubo do centro de controle em Houston, os números confirmavam o cenário fatal. A missão de rotina havia acabado. A Apollo 13 havia sido lançada no dia 11 de abril. O gigantesco foguete Saturno V funcionou com precisão matemática inimaculável. O destino planejado era a formação geológica de Frau Mauro. A tripulação deveria coletar rochas antigas do planalto poeirento lunar. Tudo parecia perfeitamente normal durante as primeiras 55 horas de voo. O módulo de comando Odyssey deslizava em silêncio. Os astronautas haviam acabado de realizar uma transmissão televisiva ao vivo. Eles mostraram o interior da nave iluminada para o público terrestre. A uma distância de 321 mil quilômetros da Terra, o controle de missão enviou um comando simples. Os sensores dos tanques de oxigênio criogênico apresentavam leituras imprecisas. Houston pediu que a tripulação ligasse os ventiladores internos dos dois tanques. Swigert acionou um interruptor de metal no painel principal. O objetivo era agitar o fluido supergelado dentro do módulo. Mas a fiação interna do tanque número 2 estava severamente danificada. O isolamento de teflon dos cabos havia derretido semanas antes do lançamento. A espirra do fio desencapado iniciou uma combustão rápida no oxigênio puro. A pressão interna subiu muito além do limite estrutural suportável. O evento culminou em uma explosão no vácuo, um estrondo metálico. A reverberação pelo casco da nave acendeu a luz vermelha de alarme principal. A cabine escurecida mergulhou em tensão imediata. O tanque número 2 havia explodido com força devastadora. A detonação arrancou um painel externo inteiro do módulo de serviço cilíndrico. Os detritos da explosão atingiram a tubulação do tanque número 1. A nave começou a ejetar seu precioso oxigênio no espaço escuro. Lovell olhou pela escotilha e viu um gás branco escapando sob a luz solar. O módulo de comando Odyssey estava sangrando até a morte. As três células de combustível perderam sua fonte principal de oxigênio. Em poucos minutos, elas pararam de gerar eletricidade e água potável. Os computadores de navegação começaram a piscar alertas de falha. Os propulsores de atitude lutavam em vão para estabilizar a rotação. No espaço profundo, as leis da física não permitem manobras bruscas. Você não pode simplesmente acionar freios e dar meia volta. A nave viajava em direção à Lua a mais de 3 mil quilômetros por hora. Inverter o curso exigiria uma quantidade de combustível inexistente. Para voltar à Terra, eles precisariam continuar voando em frente. A gravidade da Lua era a única força capaz de salvá-los. O módulo de comando Odyssey tinha apenas 15 minutos de energia restantes. Seus sistemas vitais precisavam ser desligados para evitar danos permanentes. A única opção viável exigia abandonar a nave principal imediatamente. A tripulação precisava se transferir para o estreito módulo lunar. Mas o módulo lunar Aquarius, com suas pernas de pouso dobradas, não havia sido desenhado para essa função. Ele possuía paredes de alumínio finas como papel. Seus sistemas foram dimensionados para manter dois homens vivos por 45 horas. Agora, o frágil veículo precisava sustentar 3 astronautas adultos, e a viagem de retorno exigiria quase 90 horas no escuro profundo. Como o único bote salva-vidas disponível cruzaria o vácuo sem energia e nem ar suficientes? A solução exigia aproveitar a mecânica orbital com precisão absoluta. A nave precisava entrar em uma trajetória de retorno frio puro. O plano era contornar a Lua sem executar a inserção orbital. A própria gravidade lunar curvaria a rota da espaçonave. Essa força invisível atuaria como um gigantesco estilingue cósmico natural. Ela arremessaria a cápsula danificada de volta em direção ao planeta Terra. O motor principal do módulo de serviço estava inoperante. Ninguém sabia se a explosão havia danificado a estrutura do propulsor primário. A tripulação teria que acionar o motor de descida do módulo lunar. Esse propulsor menor foi desenhado apenas para pousar na superfície. Eles precisavam acionar esse motor em momentos calculados minuciosamente. A aceleração garantiria que a nave não errasse a janela de reentrada. Essa manobra crucial os levaria para a face oculta do nosso satélite. Eles voariam muito mais longe do que qualquer humano já esteve. A superfície cinzenta e esburacada da face oculta da Lua deslizou pela pequena janela triangular. A paisagem alienígena parecia perigosamente próxima no escuro. Eles sobrevoaram crateras imensas imersas em sombras profundas. A nave estava a 400.171 quilômetros de Terra. Esse número exato estabeleceu o recorde absoluto de distância humana. Atrás da massa lunar maciça, o contato de rádio foi totalmente cortado. O silêncio na cabine era quebrado apenas pelo zumbido dos ventiladores. Durante 25 minutos angustiantes, eles estavam completamente sozinhos. Sem comunicação com Houston, acionaram o motor do Aquarius. A queima foi perfeitamente cronometrada para encurtar a longa viagem. Após a manobra, a gestão dos recursos escassos se tornou o maior desafio. Eles desligaram quase todos os sistemas elétricos do pequeno módulo. A temperatura interna despencou para cerca de 3 graus Celsius. A umidade exalada pelos astronautas condensava e congelava nos painéis metálicos. Gotas de água flutuavam e se transformavam em gelo sólido. O frio penetrava nos trajes espaciais, dificultando o sono e a concentração. O perigo letal não era o frio, mas a própria respiração. Os filtros cilíndricos de hidróxido de lítio estavam rapidamente saturados. Eles não conseguiam remover o dióxido de carbono exalado pelos 3 homens. Os níveis de toxicidade no ar começaram a subir vertiginosamente. Houston elaborou um procedimento usando sacos plásticos, mangueiras e fita adesiva. Os astronautas construíram um adaptador improvisado seguindo instruções de voz. Eles encaixaram os filtros quadrados do módulo de comando nos exaustores redondos. A engenharia improvisada purificou o ar e salvou a tripulação do sufocamento. A trajetória agora ditava o ângulo de aproximação final. A nave precisava atingir a fina atmosfera terrestre com exatidão matemática. Ao cruzar a atmosfera terrestre, o escudo térmico carbonizado do módulo de comando enfrentou temperaturas de quase 3.000 graus Celsius. O ar ionizado ao redor da cápsula veloz criou um apagão de comunicações. O centro de controle aguardou em silêncio por quase 4 minutos. A nave destruída usou a gravidade lunar como um estilingue perfeito. O frágil módulo lunar operou como um bote salva-vidas improvisado. A tripulação sobreviveu através da aplicação rigorosa da mecânica orbital. O desastre transformou-se na maior demonstração de resiliência da engenharia espacial. A física garantiu o retorno seguro quando a tecnologia primária falhou. No nosso próximo episódio, investigaremos Saturno, o planeta que flutuaria em água e seus anéis que não deveriam existir. No Oceano Pacífico, a cápsula vazia balançava suavemente nas ondas, carregando o cheiro de metal queimado e a memória do frio cósmico.